anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos agora para o bloco da X-Men Series. Vamos falar aí da Power Series 300, que aconteceu lá em Daytona, no sábado à tarde, a corrida da X-Men Series abrindo o campeonato de 2016. Meus amigos, o que vocês têm para falar dessa corrida? Né? Vencedor aqui o Chase Elliott, para mim foi uma corrida mais vagabunda que eu já assisti, né? Com o final aí realmente... polêmico, não, o assunto não é mamilos, mas é um final polêmico. Eu fiquei muito irritado, não concordei com o final. É um final aí ajeitado, comprado, sei lá, tudo que tiver de ruim aí foi o que aconteceu com esse final aí, né? Porque não entendi, não aceitei o final. É inaceitável aí esse final de corrida do... Essa vitória dos dois, pra mim tinha que ser os dois classificados. Eu já vi cara que foi empurrado desclassificado, eu já vi o cara que empurrou desclassificado. E não concordei com isso aí. Não sei se vocês têm opinião diferente, se vocês vão ter essa opinião diferente da minha aí. Vencedor, Chase Elliott, 5 vitórias. Primeira vitória, abriu o ano aí com vitória, né? Primeira vitória em Daytona pra ele. 5 vitórias na X-Men Series. Parabéns a ele aí. Essa vitória armada e comprada aí. Mas enfim, tem um som que está muito alto aí. Mas enfim, o que os senhores têm para falar aí, diferente, agora eu quero começar com o Guilherme. E aí, galera? Então, eu faço jus ao que o Léo está falando. Para mim, eu acho que os dois tinham que ter dado uma bandeira amarela e os dois ter tomado bandeira preta. Mas enfim, né, o que sobrou disso foi... Foi uma corrida estranha. Eu, particularmente, nunca tinha... Desde que eu comecei a acompanhar a NASCAR, nunca tinha visto uma corrida em Super Speedway com uma situação, né, dessas, assim, com poucos carros na prova do líder, com tanta gente, assim, um pack tão desparelho. Foi uma coisa... estranho. Eu não sei se foi, talvez, o long run que teve, as estratégias, as bandeiras amarelas não acabaram não acontecendo, as estratégias de box em bandeira verde, né, foi estranha, os carros não se ajeitaram na pista. Enfim. Foi uma corrida, né, assim. Mas concordo com o Léo inicialmente, assim, né. Acho que poderia ter rolado uma intervenção da NASCAR, mas como sempre, a NASCAR começou cedo, né, com as patifarias, então fazer o quê, né? Vamos lá. Bom, agora eu quero chamar o Thiago. Vocês são tão revoltados mesmo por causa daquele final de prova? Vocês estão aí, nossa, não... Pode, não pode. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que quando nós tivemos a punição por piloto empurrar outro em Super Speedway, quando foi determinado, foi proibido, enfim, aquilo que eu senti, aquilo como uma interferência, vamos dizer assim, grande demais da NASCAR na prova, né? Se não me engano, foi em 2014 que teve uma punição, e foi bem... eu diria até severa da NASCAR com relação a isso. Não vou lembrar agora os pilotos, eu até tô tentando lembrar, mas não lembro os pilotos que estavam envolvidos. Se vocês lembrarem, podem ajudar aí. Mas nesse caso, eu acho que é legal, pode deixar assim, não tem problema nenhum, ainda mais porque no final de prova deixou até uma corrida que não era tão emocionante bem mais emocionante. E é de se pensar o porquê que a corrida não foi envolvente, não foi Thiago. caprichada como as demais, né? Deixa eu só terminar, tá, Léo? E aí, o problema de a gente não ter uma corrida com muita movimentação e, pelo contrário, pilotos em voltas atrás, pelotões diferentes e tudo mais, é a capacidade de poder ver o que que as equipes estão armando pro ano, né? Até um pouco indo diferente do que aconteceu na Truck Series, né? Quando na Truck a gente, como vê todos juntos por mais tempo, a gente entende que, por mais que a qualidade, que foi o que eu critiquei sobre as equipes da Truck, esteja num nível menor, na Xfinity a gente tem uma visão, pelo menos preliminar, que há um desequilíbrio técnico muito maior. Pode ser que um contexto de prova, de como falou o Guilherme, né, que a corrida teve um momento que não teve nenhuma bandeira amarela, acabaram que os carros se separaram bastante, possa ter causado essa desunião do grupo. Mas pode ser ainda um sintoma de algo maior, algo relacionado a equipes que estão num nível mais muito inferior que nos anos anteriores, que é bem problemático se pensar que a gente sempre tem pelo menos quatro ou cinco carros num estágio ali de sempre brigar pelas vitórias, sendo que três ou quatro deles são guiados normalmente por pilotos que vêm da Sprint Cup. Pode falar, Léo. Bom, voltando aí ao assunto do final, a NASCAR passou a corrida inteira falando que ia punir se tivesse empurrão. Se ia punir se estivesse empurrando. Aí teve uma bandeira amarela perto do final, aí ela inflamou mais uma vez que não iria aceitar empurrões aí, foi na volta 103, né? Não iria aceitar empurrões, não iria tolerar empurrões. Nas últimas duas voltas, que se tivesse ia ser punido. Aí o Joe Logano pega e empurra o Chase Elliott até enjoar, né? Isso aí é claro, é fato, é claro que a nova regra proíbe o two-car tango aí, que o pessoal fala, né? Two-car draft ou os dois carros aí, ela proíbe isso daí, por quê? Tira qualquer desvantagem que tiver do pilotão. Então, assim, se é proibido, foi descarado na última volta empurrar, aí não acontece nada. Entendeu? Porque o Chase Elliott é o cara que a NASCAR queria fazer mídia com ele. Chase Elliott é o cara que estava substituindo, é o filho do ex-campeão Bill Elliott, que está substituindo o multicampeão Jeff Gordon. O cara estava na pole da Daytona 500, o cara estava com a mídia toda em cima dele, estava tudo focado para ele. Então, assim. Aparece o Joe Logano do nada, empurrando, com o carro super apilão, como sempre, né? O carro 22 sobrando. Parece que esse ano não vamos ter um carro 54, igual tivemos ano passado, sobrando aí, super apilão. E temos aí o carro 22, vai ser o único carro que vai rapar esse ano, vai rapar tudo, né? Tudo que for possível o carro 22 rapar, ele vai rapar, que agora só tem ele de apilão na pista. Então vai ser desse jeito aí. Foi. Eu não concordei, porque a NASCAR passou falando que não, não, não, não, e aceitou, tolerou isso daí. Eu imagino que se fosse, sei lá, um Justin Allgaier da vida empurrando um Eric Mirola, os dois iam ser punidos. Mas como é um Joe Logano, Penske, é o carro 22, né, o Chase Elliott. O cara que está substituindo Jeff Gordon, uma vitória seria mais para dar moral, mais moral pro cara indo vir domingo. Então, assim, foi tolerado isso daí, mas a NASCAR veio falando, falando, falando, que ia proibir, que não ia aceitar, que não ia aceitar, não ia aceitar, ia proibir, e deixou. Aí a gente pergunta, tem favorecimento? Isso não tem. Então, já deixando essa pergunta, eu quero chamar nosso amigo Hélio Lima, que chegou para participar. Agora aí do nosso podcast, edição número 100. Elião, boa noite, seja bem-vindo, Elião. Tudo bem, pessoal? Estou aqui tirando meu paraquedas, né? Porque eu achei que a gravação ia ser em outro dia, né? Só para deixar umas coisas são feitas aqui. Mas enfim, Leonardo, enfim, Thiago, enfim, Guilherme. Sobre a prova da Xfinity, muitas coisas para se falar, né? Mas eu já vou direto nesse assunto que vocês estão falando aí, né? Se a NASCAR favorece ou não, se ela olha o nome do piloto antes de tomar qualquer atitude. Eu lembro que essa questão de empurrar, as chegadas da Xfinity Series nos últimos 2 anos, 2014, que o final foi o Keselowski contra o Wiggins Biff, né? E no ano passado, que agora eu não me lembro, foi o próprio Ryan Reed que venceu a prova, né? Foi um pouco ajudado pelo Chris Buescher. A gente teve momentos que a gente teve esse tipo de empurrão. Mas principalmente em 2014, né? Quando até o Kyle Busch empurrando o Keselowski, e eu não lembro quem que estava empurrando o Reagan Smith. Mas enfim, problema maior nessas chegadas em Daytona que eu venho enxergando pela Xfinity Series é o seguinte: a NASCAR, de certa maneira, ela mantém proibida a prova inteira, só que parece que nas últimas 2 voltas ali parece que pode liberar. Nesse ano foi muito na cara, porque praticamente só o Chase subiu para dar o Brock e o Logano passou a empurrar ele. Por isso foi tão, não sei se a palavra certa é essa, grotesca, sim, sei lá, foi bem evidente, mais até que em outros anos. A maioria das regras da NASCAR, a atitude dela é bem nesse sentido, assim, ela é bastante incoerente, sabe? Relembrando as 2000 nos treinos 2015, 2014, naquele modelo novo de classificação, né? Teve caso, acho que era o Mike Bliss e o Johnny Mecheck, que a NASCAR pegou e puniu. Em 2014, relembrando de novo essa prova, o James Buescher, em certo momento ali durante a prova, foi punido, enquanto o Kyle Busch acabou empurrando o Keselowski em certo momento, e nada da NASCAR fazer. Eu acho que a Era NASCAR muitas o vezes. James Buescher que eu tava tentando Isso, lembrar que eu James falei, era o Buscher. James Buescher. Assim, eu acho que a NASCAR ela olha Maldito James muito Buescher. ainda daquela. Pô, Thiago, era 10 voltas de corrida ainda. Mas, enfim, para quem não se lembra disso aí, toda essa revolta com o James Buscher foi uma prova em Michigan, né? Que ele teve um contato com o Paludo, Michigan ou Kansas, não lembro agora. O Paludo tinha o melhor truck do dia, né? E acabou tendo um problema com o Buscher e virou história. Mas, enfim. Tem mais história, mas eu não vou falar, mas eu só digo assim: se dane, James Buscher. Ele. Tanto que o primo dele que acabou dando certo, né? Ele. Ninguém mais nem lembra dele. Mas, enfim, mas é bem isso. Foi até o Kyle Busch no passado, antes do Chase, na época que pessoal, muita gente. Tipo, tinha bem menos, bem mais gente que odiava ele, né? Que ele pegou e falou que a NASCAR olhava o piloto antes de tomar qualquer tipo de atitude, né? Foi logo depois do lance do Kenseth, eu acho, né? Que ele teve essa declaração, aí muita gente falou que ele era chorão e tal, enfim. Mas eu acho bem isso mesmo. A NASCAR olha o piloto antes de fazer qualquer coisa. Se ali naquele caso ele fosse um, como o Léo falou, um Justin Allgaier, um Almirola, ou se fosse durante a prova, eu acho que a NASCAR poderia ter tal tipo de. E lembrando uma coisa, pelo que eu entendi, quando a NASCAR proibiu o Two Car Draft, né, Two Car Tango, foi um pouco pensando na segurança, né, porque é um modelo de corrida que acabou sendo muito perigoso. A gente teve vários acidentes causados por esse tipo de empurrão, né, Thiago? Lembrando, na né, Truck Series, em Talladega, aquele grave acidente que o Paluto sofreu, até mais para trás, em Daytona mesmo, aquele acidente que bateu uns 9 carros e o James Buescher venceu, né? E foram acidentes bem sérios, né? E nisso aí que a NASCAR resolveu tomar essa medida, mas mesmo assim, a incoerência dela acaba passando essas situações para a gente comentar, né? E sobre a prova da Xfinity Series, eu vi só a parte final, mas pelo que eu percebi, como o Thiago falou, né? É uma prova muito importante. As provas Super Speed com poucas bandeiras amarelas, é bem interessante ver, Como que é o trabalho dos pilotos na questão do você parar em bandeira verde, que é uma questão, que é algo bem complicado, né, Thiago? Se você, Sem dúvida. tipo, se você parar o seu carro sozinho ali e voltar sozinho, você acaba se dando mal. Agora, se você parar em grupo com seus companheiros e conseguir voltar, você fica numa situação bem melhor. É bem interessante você ver também esse trabalho dos pilotos, né? E eu gosto, sinceramente, também eu gosto de ver essas provas que tem bastante bandeira verde em Super Speed, se você vê esse trabalho de paradas de boxes. Leonardo? Olha, bem falado aí, Leão. Realmente eu vejo que a NASCAR às vezes olha assim o sobrenome, olha o momento e deixa. Faz de conta que não viu, né? Essa é a grande verdade. Eu não Bom. acho que essa é a grande verdade. Eu discordo de vocês quando vocês falam que essa é a grande verdade. Eu vou ser a voz contrária a essa opinião de vocês. Thiago, mas que ela faz vista grossa, em alguns momentos isso faz, isso não Eu tem não. como negar. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho assim. Primeiro que eu vou dar um exemplo aqui. Você não vê um Steve O'Donnell, que é o cara que é o manda-chuva lá da parte de operações, você não vê o Pemberton, você não vê o Jim Cassidy, enfim, todos esses caras de várias diretorias da NASCAR vendo prova junto. Os caras que estão lá no, vamos dizer, no Race Control, é impossível, assim, é impossível no esporte profissional sempre que você pensar que o Race Control é baseado em fato comercial. Para mim é inconcebível. O cara vê ali o número 88. Ah, quem tá guiando? Ah, o Chase Elliott. Não, esse aí a gente tem que fazer vista grossa. Eu não acho. Eu simplesmente acho que eles têm parâmetros que não são claros para os espectadores para poder punir em determinados momentos da corrida os pilotos por atitude A ou B. É a mesma coisa do livro de punições, que até eu coloquei um texto no Big One Brasil falando a respeito. O livro de punições é a primeira vez que eles colocam assim: ó, se você fizer tal coisa, você pode ser punido com pontos ou com multa. E ainda assim, esses pontos ou multas têm uma série de variáveis que eles colocam para poderem ser dado uma multa maior ou uma punição com até suspensão de tempo maior, conforme a gravidade daquele evento. Então, a NASCAR, nesse caso, ela é um pouco fechada. Isso atrapalha bastante, inclusive a entender esse tipo de ação. Porque, por exemplo, o que que eu vi da ação do Chase Elliott pro. Aliás, a ação do Joey Logano pro Chase Elliott. O Joey Logano veio numa linha de fora, o Chase Elliott fechou e não abriu espaço. E se manteve e ficou naquela condição. Foi o Joey Logano que quis empurrar o Chase Elliott? Não foi o Joey Logano que quis empurrar deliberadamente como um jogo de equipe ou como para favorecer ele. Não, ele foi empurrar porque ele não estava deixando passar. Talvez seja isso que eles estão vendo ali naquela disputa. Um piloto que não está deixando o outro passar. E aí não tem como. Ele não está querendo fazer o movimento de empurrar para poder favorecer num jogo de equipe como era antigamente. Você lembra que em provas quando andavam as duplinhas, você via piloto de mesma equipe ou mesmo fornecedor de motor andando junto. E é isso, acho que é aí que pegava o problema e, claro, a questão de segurança que o Hélio citou. Então essa punição que poderia vir, eles não deram por conta disso, mas é assim. Uma opinião minha, baseado naquilo que eu vejo das definições, até de como o esporte, a NASCAR funciona, mas eu não vou acreditar que é o esporte profissional chegar a um ponto de olhar assim e falar, ainda mais nos Estados Unidos, vai olhar e falar, ah, o É porque o Chase Elliott é queridinho. Inclusive, eu discordo completamente. Eu sei que eu não estava no programa quando foi falado do Nelsinho Piquet, falar que a NASCAR pode controlar a velocidade e tudo mais. Que é estranho nos últimos anos os pontos ou os pilotos de mídia aparecerem tão bem nos treinos para Daytona 500, é estranho. Mas ele não pode afirmar isso. Não tem como afirmar isso. Por mais que ele estava dentro da categoria, ele não tem como afirmar isso. Não tem base real. Ele está supondo alguma coisa em cima de fatos que, de fato, levam alguma estranheza. Mas que ele não pode falar que, ah, aconteceu. Assim como pode falar. A gente pode até parecer um favorecimento, porque, ah, tem fatores que levam, mas. Não dá para afirmar, não dá. É por isso que eu discordo. Por isso que eu sou do contra. Por isso que eu tô chutando o pau da barraca aqui. E se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Estamos abertos à discussão. Tiago, eu também não estava nesse dia aí, enfim. Eu acho que o que pode ocorrer é que, por falta do piloto estar melhor na mídia e tal, patrocinador meter dinheiro em tese e tal, a equipe vai lá, faz uma puta da preparação, prepara um carro espetacular. Lembrando que quando a Danica fez a pole da Daytona 500, um ano ou 2 anos antes, ela tinha sido pole da Xfinity Series, ou seja, não foi qualquer um que sentou ali e fez a pole, sabe? Ela já tinha um esquema. O Austin Dillon, então, ele tudo pode ser da única, a primeira, muito estranho ele ter feito a pole com o número 13, mas se você olhar a carreira dele na Xfinity Series, ele tinha feito várias poles. Ele não tinha vencido nenhuma prova do ano que ele foi campeão, mas ele fez 5, 6 poles. Ou seja, e o Chase Elliott, a gente nem vai falar nada, né? Que é um piloto tão talento que não pode nem discutir, né? Só para mim então finalizar aqui a parte da Xfinity, minha participação nesse bloco. Eu concordo com o Thiago e concordo com o Hélio, mas fazendo um meio termo nessa questão, né, do push, né, que nem o Léo frisou, né, isso foi falado desde da prévia da prova, né, não era para empurrar e tal. E parece que sempre os mesmos pilotos que empurram, né? É aquilo que eu até comentei semana passada, isso referente, né, ao push. Parece que é sempre os mesmos pilotos que empurram, né? Sempre Joey Logano, sempre Kyle Busch, sempre Brad Keselowski, sempre Kevin Harvick, sempre Denny Hamlin, né? Então, por que a gente não vê um Ty Dillon empurrando? Por que a gente não vê um Darrell Wallace Jr. que estava ali na frente empurrando, ou um Austin Dillon, Elliott Sadler, por que que eles não empurraram? Por que que quando o Case Keenum estava desesperado lá atrás para subir no pelotão, não lá atrás, mas tinha, estava no segundo pelotão e tinha o carro 5, era um carro veloz na tarde, não estava empurrando? É isso que me admira, sempre os mesmos empurrando, né? Eu fico, ah, são tudo um bando de covarde, só esses aí que tem agressividade. Não pode ser isso, né? Não quero acreditar nisso, né? Mas só para complementar então o meu comentário. Enfim, senhores, era proibido, a NASCAR avisou freneticamente que era proibido e aconteceu aí um empurrão aí, mas enfim, o Chase Elliott venceu, o Joey Logano foi o segundo, Casey Kane foi o terceiro, Elliott Sadler foi o quarto e Austin Dillon foi o quinto, Dale Lotus Jr. o sexto, Brandon Jones o sétimo, o Daniel Soares, que largou na primeira fila aí, foi o oitavo, o Blake Koch, apesar de ter feito uma grande corrida, foi pouco essa nona colocação para ele aí, que andou muito bem o Blake Koch. E o Brandon Galgan fechando o top 10 aí, foi o décimo colocado, né? Só completando aqui até o 15º, Almirola, Justin Allgaier, Ty Dillon, o Dakota Armstrong e o Jimmie Clements fecha aí o top 15 aí. E o campeão dessa corrida do ano passado, o Ryan Reed, foi apenas o 16º colocado. Senhores, tivemos aí quatro bandeiras amarelas. A corrida teve duração de 2 horas, 1 hora e 59 minutos aí, praticamente 2 horas. Tivemos 19 trocas de liderança, né? Como os senhores viu aí, essa corrida, vocês querem destacar algum acidente aí? Ou podemos aí já ir pro bloco da Sprint Cup? Elião. Então, Leonardo, como eu falei, eu vi só a parte final da prova, né? Eu achei bastante interessante o modo de corrida que estava antes da última bandeira amarela. E foi isso, né? Me pareceu que a Xfinity Series tem muitas caras novas, muitas equipes mudaram ali. Justin Allgaier ali na Junior Motorsports, o Sadler na Junior, né? Prevejo uma temporada bem interessante, né, Leonardo? Certo. É bem isso mesmo, Melhão. Guilherme. Não, eu gostei bastante, né, do Darrell Wallace Jr., né, fez uma prova consistente, né, geralmente ele é meio afoito nessas provas de super speedway, mas, né, foi quietinho, quietinho na estratégia, conseguiu se manter ali no pelotão na frente. Quando ele pegava ar limpo, a gente percebia que ele tinha um pouco de arrasto demais, eu acho que na configuração do carro dele, acabava ficando um pouco para trás, senão ele até poderia tentar alguma coisa no final, mas eu acho que ele acabou percebendo que não dava e preferiu ficar ali quietinho para não acabar despencando, né? Gostei bastante da prova do Eric Almirola, para mim talvez um dos pilotos que se não tivesse dado azar na estratégia no momento das bandeiras amarelas e das paradas em bandeira verde, acabou perdendo uma volta e ficando um pouco para trás, e daí na última bandeira largada teve que largar atrás o pelotão e escalar todo mundo com pouco tempo para chegar na frente. Ainda acabou descolando um 11º lugar. Acho que seria isso mais. E o Thiago, queria deixar aí para você, Thiago, fazer a sua modo de ver aí como foi o desempenho da Joe Gibbs no como um todo. Bom, de fato a Joe Gibbs é a principal, é um dos principais times da categoria junto com a Penske, né? Tem os, vocês falam de os carros apelões, né? O 22 no caso da Penske, e agora esse ano o 18, que é a estrutura que era o 50 e 54. É legal de ver a Gibbs com o Bob Labonte, né? Porque é uma parceria histórica, é uma parceria que rendeu títulos na Cup, né? E assim, tem aquele clima, né, das pessoas que gostam da NASCAR de relembrar esses grandes momentos, fazerem homenagens, e que legal, né? Conseguir ainda, de certa maneira, levar essa homenagem para dentro da pista em um momento que ainda o Bob Labonte está competindo, por mais que não seja mais um piloto de primeiro nível como era no início dos anos 2000, né? Não dá para esperar muito do. Na verdade, dá para esperar muito do Daniel Suárez. Eu acho que ainda não dá para esperar assim, vitórias em Super Speedways. Eu acho que não é o oval que é a cara dele. Existem outros tipos de oval que ele anda bem, principalmente nos ovais menores. Mas vamos ver. Eu acho sim um candidato potencial ao título. E assim, fora da Gibbs, fora do assunto Gibbs, uma coisa que eu queria ressaltar para finalizar o meu comentário é que esse é o ano para o Elliott Sadler ganhar, porque ele moveu, foi movendo nos últimos anos com o apoio, né, financeiro de um patrocinador que tem acompanhado ele na Xfinity Series em várias equipes grandes da categoria, mas sempre parava alguma dúvida na carreira. Hoje ele está na melhor equipe da Xfinity Series, uma equipe focada na Xfinity Series com um apoio técnico da Hendrick por trás, que não é pouca coisa, e que é a atual não, né? Mas é uma equipe, já foi campeã e tem todo o potencial do mundo para ser. Então, esse é o ano. É um piloto experiente, mostrou um pouco disso já nessa prova, acompanhou sempre os primeiros colocados e vai sair, né? E ele saiu dessa etapa como o primeiro do campeonato, né, Léo? Falando em campeonato, sim, né? Ele foi o piloto que mais somou ponto aí. 38 pontos contra 35 do Dale Oates Jr., ele é o segundo colocado no campeonato. Como é apenas a primeira corrida, eu vou só repassar aqui os 10 primeiros aqui, mas eu vou falar do campeonato. Bom, eu fiquei muito chateado, eu queria ter visto o Bob Labonte inteiro no final da corrida, com o carro 18 aí, mas acabou isso não acontecendo. E claro, todo mundo sabe aí que eu gosto do Eric Jones, eu torço pelo Eric Jones. Não que eu sou torcedor do Eric Jones, eu gosto do Eric Jones aí. Eu sempre quando o Eric Jones tiver chance de ganhar, eu vou torcer para que ele vença, né? Ele é o Que ele ganhe. favorito do ano, né? Isso não tem dúvida. Ele é o favorito para o É, eu título estarei junto. torcendo aí para o Eric Jones. Por quem perguntar quem que eu quero que seja campeão, vai ser o Eric Jones, que eu vou responder sempre. E o Eric Jones também teve problemas logo no começo aí da corrida aí, né, na primeira bandeira amarela, na segunda bandeira amarela, com 14, na volta 14, 14 voltas apenas aí de corrida, eles já foram eliminados da corrida aí, vamos dizer assim. O Elliott Sadler, Thiago, como você bem falou aí, o Elliott Sadler ele já passou por todas as equipes, já andou de SR, já andou de não sei o quê, tava de Gibbs e agora tá de Junior Motorsports. Vamos ver aí realmente o que ele vai fazer para 2016. Só que o Elliott Sadler ele sempre costuma aí chegar no meio do ano aí, começar a andar aí no top 15. Só ele que anda no top 15, não sei como é que ele consegue fazer isso com um carro de ponta. Passar aqui rapidinho os 10 primeiros do campeonato, como ficou o campeonato, né? Porque diferente aí das outras, que nem da Truck Series, por exemplo, o Sadler é o líder, o Wallace Jr. é o segundo, Brandon Jones o terceiro, Daniel Suarez é o quarto, Blake Koch o quinto, Galgan, Auger, o Ty Dillon, o Armstrong e Clements são os 10 primeiros do campeonato aí. Beleza? Bom, pessoal, o assunto aí da Xfinity Series foi esse mesmo. E voltamos daqui a pouco com o bloco da Sprint Cup.